bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site viam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou o Osmir da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. Hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021. Tempo fresco. Tempo talvez um pouco mais quente lá para depois desta para esta tarde, mas para já está fresco, não é? Já estamos no outono, assim. Está-se a pôr fresco o tempo. E vamos a caminho do inverno, é normal, não é? Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho. E quem vai pela estrada à escuta dourada, era o Cancel 96.2 FM. Então, uma boa viagem a todas e a todos. E quem está também através da internet, radio-arconcel.fr, para nos ouvir em qualquer parte do mundo. Então, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, com o santo lugar onde se encontra. Hoje vamos começar o programa com os Alas Namorados e a voz do Bruno Guerreiro. E depois vem a Agatha e vem também já o Capitão Fausto e muita música. Até ao meio-dia, como sempre, com algumas dedicatórias também. Um pouco lá mais para a frente e também alguns fados para todos aqueles que gostam de fado e não sabem. Então vamos lá começar como disse, com os Alas Namorados e depois eu volto já a seguir também. Então até já. Vou alimentar a tua sede de querer, vou acicatar a tua fome de prazer, vou ao fim do mundo, vou tocar lá no teu fundo. Fechar o punho e pôr o sangue a ferver, vou serrar os dentes e morder o teu saber, vou ao fim do mundo, vou gritar lá no teu fundo. Uma gota de suor, sou o clavecino quando rufa o tambor, sou o fim do mundo, a contagem ao segundo. E és todo o tempo que me resta a liberdade, és a minha luta que só fala com verdade, és o fim do mundo, à entrada da cidade.

que nunca está para vir. Peço que estejas cá para me lembrar e que me obrigues sempre a insistir em trabalhar. Recordo o corpo do corda ao despertador e ponho o corpo todo ao teu dispor. Enquanto ainda há tempo para viver, amanhã vai ser melhor. Eu vou morrer. C'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Beija, mas sem me aleijar. Um beijo na cara, deixa desejar. Beijo que é beijo, é como desejo. Foi a Viviane com o Fado do Beijo. E agora vamos aqui ficar já a seguir com a banda Ruth Boy Banda e a voz do Musical com Loco Passa Monção. E também vai vir a Bárbara Bandeira com a Última Carta. E depois eu volto já a seguir também. Tenho aqui muita música para vos oferecer hoje aqui. Então até já. Num banco de névoas calmas, quero ficar em terra. Nunca deve de bambu na minha esteira deitar. A fumar um narguilé até que passe a emoção. Enquanto a chuva derrama a sua triste canção, sei que tenho de partir logo que suba a maré. Encher o narguilé. Meu capitão, já é hora de partir e levantar fé. Não me quero ir embora. Diga que foi ao meu enterro. Ouvir a chuva cair. Que ainda estou acordado, só tenho a alma a dormir. Uma folha do bambu a deslizar na corrente. Presa ao mundo por um fio de água morrendo. Nos anos mais morre a chuva, não trago a renascer. Leva tão meu efetivo, também eu me vou sem morrer. Para que ter de partir logo que passe a missão? Se encontrei toda a fortuna no lume deste mundão. Thank you. Foi vezes com a Ruth Boy Band, com Logo Passa Mansão, uma canção de Rui Veloso aqui um pouco, uma versão um pouco reggae, a jamaicana, como queiram. E é, por acaso até saiu muito bem, porque esta voz especial que o Vezigol tem é mesmo especial, uma voz que até nunca se encontrou em parte nenhuma, uma voz destas, penso eu. E agora vamos ficar com a Barba Bandeira e a Última Carta, e logo assim vai vir o Paulo Gonço com Está Tudo Bem, e também os Lucky Duques com o Marco António também, e a Cláudia Faria com os Do End of the World, assim é que é, uma canção em inglês, como muitas eles têm. E agora vamos ouvir mais uma e depois eu volto já a seguir também com muito mais música. Então até já. Eu tenho saudades, mas não chegam, por isso deixei. Eu sei que não perguntaste, mas só queria dizer que estou bem. Tu foste atrás da perfeição. sei que tu vais ouvir e dizer que sentir é melhor que calar e fugir. Quando tu não estás ao pé de mim e quero, tenho mesmo que me abrir. O resto doce leve do teu olhar sobre mim tem sempre esse dom de me acalmar e de me fazer rir mesmo sem querer. Parece um espanta-medos a falar e a dizer. Está tudo bem, eu já cheguei. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei.

Sabor a ti, cantou Tony Carreira. E agora vem o Dom Kikas com Numa Boa, mas por já vai ser a Arena d'Água e a Demagogia. La FM en couleur. Meu amor, curtir, dançar até o fim, ficar na balada com os amigos até a madrugada acabar. Não faz confusão, deixa viver a vida na boa. Gosto de curtir, dançar até o fim, fica na balada com os amigos até a madrugada acabar. Vem, curte comigo tu também. Vem, que o fim de semana já chegou, meu bem. Vem, curtir a vida numa boa. Pega o teu copo, vem comigo bailar numa boa. Uma boa, uma boa, uma boa, vem curtir. Uma boa, uma boa, uma boa, uma boa, vem curtir. Ai, ai, ai, meu amor, você me conhece de cor. No meu suor, e quando vou contigo na pista dançar, a gente até voa. Escrevo teu nome no chão, na passada, e o povo fica à toa. Me castiga assim, agora tem um novo toque. Segura, mas ainda não vai embora, que isso ainda só começou. Vem, curte comigo, tu também, vem, que o fim de semana já chegou, meu bem. Vem, curtir a vida numa boa. Se arrastou, já vacilou, numa boa, numa boa, numa boa, numa boa, vem curtir. Numa boa, numa boa, numa boa, numa boa, vem curtir. Chama-se Numa Boa, canta o Don Quiques. E agora, mais atrás tivemos também a demagogia com a Lina d'Água. E agora vamos ficar com o Dom Gás e o António Zambus com Nada Errado. Logo a seguir vai vir o João Pedro Paes e também os Polo Norte com a voz do Miguel Gameiro e a Pura Inocência. E depois eu volto já a seguir. São 9 horas e 59 minutos. Estamos a 1 minuto das 10. Então até já. Escreveu que não queria mais, mas eu não gostei, mas aceitei, virei a página. E se concordava e sem mágoas, se ela quisesse aparecer na mesma, era nas calmas. E pensava, até parece que adivinha, que contava com elas nessa noite ela vinha para aproveitar a vida, e eu sentia nos lábios dela só de leve aquele copo de vinho. Aí o racional já não interessa, ele tinha tudo o que ela precisava, mas depressa. Ela entendeu o chorão e que toda a patricinha adora um vagabundo, e que a nossa cena era essa. O tempo falava quando me sentava com ela, e se eu tivesse sem telefone sentava com ela. A verdade é que juntos era só vida bela, até ela dizer que ele era o homem da vida dela. Ah, não estava nada errado. Patrícia, melhor coisa do mundo, porque ela adora o vagabundo. Yeah, não entendia o meu meio e vice-versa, mas quando eu disse que ela ia ser minha, não era só conversa. Quando eu lhe disse para o bazar, psicologia inversa, e para azar dela ainda sabia falar com ela inversa. Em nome de cola,

pensar. Ficamos à espera de todo este tempo para o perceber. Quem nos pode ajudar? Chegue-se à frente, faça favor de dizer. Vemos o tempo passar, ficamos à espera de todo este tempo para perceber. Horas e 11 minutos e acabamos de ouvir a Pura Inocência com Miguel Gameiro e os Polo Norte. E agora vamos ficar aqui com o Fernando Daniel e a Melodia da Saudade. Logo a seguir vai vir os Damas também e o conjunto Os Sombras com uma canção dos anos 60 64, exatamente. Então vamos lá ouvir e depois eu volto já a seguir também com muitas vozes ainda até ao meio-dia e muitas dedicatórias a partir das 11 também com os fados para todos vós que gostam de fado e não só. Então até já. Oh, é difícil, eu sei, largar alguém que nos fez tão bem. Olhar para trás e pensar, mas não convém, porque a saudade aperta e eu fico sem saber. Como é que tudo mudou tanto? Sei que não sou nenhum santo. Não quero que respondas com respostas tontas, nem que digas que acabou. Quando tu dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. A meu segundo ainda não te disse adeus. Um dia vou dizer, quando só basta um clique para acontecer. Mas a verdade é esta e custa a crer. Nós não nos soubemos ter. Hoje é diferente, eu já não penso mais. Se ainda somos o que fomos, deixa lá. Agora olhamos um para o outro, sabendo o que foi por pouco. Mas são memórias e nada mais. Como é que tudo mudou tanto? Passo tudo num instante. Não quero que te escondas e no final de contas digas que tudo acabou. Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Amor segundo ainda não te disse adeus. Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Amor segundo ainda não. Diz-me o que sentes quando estamos frente a frente. Se passou o tempo, estás diferente e já não sentes que foram os tons que hoje só nos fazem rir. Sinceramente eu não me entendo, mas percebo-te. Sei os teus medos e segredos, eu conheço-te. Fomos felizes um com o outro um dia. Lembras-te deitado no teu mundo enquanto tocava para ti. Ainda estão os nossos nomes no banco do jardim. Se te vir eu vou sorrir sem saber porque é que não deu. E nas covinhas vais sentir o que já foi teu. Uns anos passam mas deixamos pedras no caminho. Das rugas aos cabelos brancos até sermos velhinhos. Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Amor segundo ainda não te disse adeus. Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu, hoje sorrimos e perguntas porquê que não deu. Estou cansado de viver num mundo só teu. Amor segundo ainda não te disse adeus. universal virgins who are leaving for the coast. Foi o conjunto As Sombras com With Shadow of Blue. Mais atrás foi Os Damos com Era Eu e também o Fernando Daniel com Melodia da Saudade. E agora vamos ficar com José Cid e o Velho Moinho. Logo a seguir vem os Chutes também e mais uma vez João Pedro Paes com O Perdido e os Lucky Dukes com You Love Me. Então até já. Sempre que eu tento recordar o que ficou daquele amor, vejo velas a rodar, os teus cabelos a Tempo é seguir a direito, sem mostrar o que lhe vai no peito. E o que lhe vai no peito, e o que te vai na alma. Tempo é ter sempre, sempre muita calma. Duro chão, os tempos que correm, é preciso dobrar a coragem. Cair do forte, sentir a coragem pura. Duro é perder a esperança de não ser puro, eterna dança. Duro é o mundo dos mortais, e ao fim e ao cabo somos todos iguais. Duro é ter convicções, esquecer o medo, esconder as paixões. Ter doer, seguir a direito, sem mostrar o que lhe vai no peito. E o que lhe vai no peito, e o que te vai na alma. Ter doer, ter sempre, sempre muita calma. Saber que o outro não é como tu. Armado, o outro está nu. Duro prossegues direito ao fim, sem pena de nada, nem de ti, nem de mim. Não está. at us so tenderly. Foram os Looky Dookies com you Love Me. E agora vamos aqui ficar com os Irmãos Verdade e com Tão Sozinho. Pois vem a Ana Duarte com Acredito em Ti. E também o Anselmo Ralph com A Única Mulher. E depois vamos terminar aqui esta segunda hora do programa com o António Manuel Ribeiro e com a música de boca em boca. Então até já. Oh, te digo coisas que até magoam. Sim, eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não liga não o que na raiva eu te digo, pois é ela falar por mim. Não liga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu sempre um segundo inquieta. Tu pra mim és a única mulher que me satisfaz, e com apenas um abraço me desmonta. Dizes já me aguardar, vais embora, e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importar se tu já não queres ficar. Nossa cena é diferente, pois por dentro choro. Toda a gente quer

déjà Noël. Se estás a tempo, recua. Amordaça o coração, mata o passado e sorri. Mas se não estás, continua. Disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua. Disse-me isto minha mãe ao ver-me chorar por ti. Carlos do Carmo cantou duas lágrimas de orvalho. Mais atrás foi a Ana Moura com os Búzios. Isto foi para todos vós que gostam de fado e não só. E agora vamos continuar aqui com mais dedicatórias. E sei lá, sabete por Maris Martin, que é à l'écoute, tous les semaines. Donc on va écouter Tony Carreira. Tony Carreira que vai nos chanter mais uma paixão, mais que uma primeira paixão, assim é que é. Donc c'est la version portugaise de celle qui chante en français aussi, qui s'appelle Elle et moi. Là ce n'est pas le même titre, mais ça veut dire la même chose, ou presque. Ça veut dire plus qu'une première passion. Donc et ça c'est pour Maryse Martin qui est à l'écoute. Et juste après on va écouter Daniel Santa Cruz con Bailando Contigo. Alors on va écouter et puis je reviendrai juste après. D'accord, quoi, avec beaucoup de dédicaces jusqu'à midi. À tout de suite. Está comigo, está noutros braços. los ojos, pégate a mi pecho. Quiero abrazarme fuerte a tu cintura. Siente la música en todo tu cuerpo. Baila conmigo y dame tu ternura. Quiero pensar en que tú y yo estamos solos, sin más testigos que el cielo y la luna. En un salón en medio de la gente, aunque parezca que es una locura. Somos dos locos, dos enamorados. Vamos dejando amor en cada paso. Puedo morirme ahora en tus brazos. Quiero quedarme así toda la noche, bailando contigo. Más que abrazados cuerpo a cuerpo, corazón y el mío. Oh, oh, oh. Si va tu corazón y el mío. Oh, oh, oh. Como quisiera detener el tiempo, quedarnos siempre aquí en este momento, juntos bailando en un compás eterno. Esta canción llena de sentimiento. Somos dos locos, dos enamorados. Vamos dejando amor en cada paso. Puedo morirme ahora en tus brazos. Quiero quedarme así toda la noche, bailando contigo. Escabezados cuerpo a cuerpo, solo latido toda la noche, bailando unido, compenetrados beso a beso, despacito, así va tu corazón y el mío. Oh, oh, oh, así va. C'était Daniel Santa Cruz que bailant contigo. Pour tous ceux qui aiment danser la bachata, c'était l'occasion. Et avant, c'était Tony Carrera pour Maryse Martin. Et encore une fois, une bonne journée à elle. Et tout de bon. E agora vamos continuar e vamos aqui continuar com mais duas dedicatórias aqui para o Sr. Joaquim e para a sua esposa, que estão sempre à escuta também. Para eles muito bom dia e muita saúde, sobretudo. Desta vez vai ser o Francisco José com o tema Foi Deus. E logo a seguir vamos ter o Frei Dirman da Câmara com o rapaz da camisola verde para o Sr. Braga. Então vamos lá e depois eu vou deixar a seguir com mais dedicatórias. São 11:18. Não sei, não sabe ninguém. Porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto. E neste tormento, todo sofrimento que sinto na alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus

amigos falam que eu sou demais. Mas é somente ela que me satisfaz. Foram os morangos de Nordeste com os Irmãos Verdade, e agora vamos ficar com mais uma dedicatória, e esta vai ser a Viviane, para a Maria Adelaide também, que está à escuta. Um bom dia para ela, para toda a sua família, para a sua irmã também, para toda a sua família, muita saúde sobretudo, muitas alegrias. E vamos então ouvir a Viviane com Quando Tiveres Tempo, é o tema desta bonita canção. E logo assim vem o Carlos Ribeira também, com Se Você Me Ama, Perdoa-me. Então vamos lá ouvir estas duas bonitas canções e eu volto já a seguir. Quando tiveres tempo, e esse tempo for só para nós. Quando tiveres tempo, e esse tempo for só para nós. Deixa de estar ao meu lado, para cobrar o fato de não teres tempo para mim. Para mim, estou cansada de cantigas, de promessas não cumpridas, de desculpas farrapadas, fico sempre pendurada quando te esqueces de mim. De desculpas farrapadas, fico sempre pendurada quando te esqueces de mim. Eu aqui à tua espera, saudade que me dê. Por trás desta vidraça, o tempo já não passa. O velho tomou conta de mim. E os dias passam iguais, sempre iguais, nada mudou. Chegas tarde do trabalho, sempre te raio, mas só pensas em dormir. Chegas tarde do trabalho, sempre te raio, mas só pensas em dormir. Eu aqui à tua espera, saudade que me desespera. Por trás desta vidraça, o tempo já não passa, o crédito não conta de mim. E eu aqui à tua espera. já me terei ido embora. Foi o Carlos Ribeira com Se Me Amas Perdoa, e mais atrás foi também a Viviane, e estas foram para Maria Adelaide. E agora vamos ficar com os Nénamos, com o Gago Por Amor, que é para o José, que também está à escuta. Um muito bom dia para ele. E que dedica aqui esta canção a todos os animadores, a todos os ouvintes e todos os amarantinhos. E depois, logo a seguir, vamos ter o duo dos latinos com a Senhora da Guia, que é o Senhor Vitor Santos, e a sua esposa Isabela, que são da Rádio Latinos 33 e que fazem festas e bailes e que cantam em dueto, os dois, em festas e bailes lá para os lados de Bordeus. Então vamos lá ouvir estas minhas canções e eu volto já a seguir com mais música e mais dedicatórias. Então até já.

mulher, senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós. Virgem Maria, Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós. A Virgem Maria, Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Foi o dueto Os Latinos 33, da Rádio Latinos 33, Sr. Vítor Santos e a sua esposa. E agora vamos aqui ficar com mais uma dedicatória para o Sr. Luís Gonçalves, ali para os lados de Leão, para ele e para a sua esposa, que costumam ir dançar também. Então vamos ouvir aqui o Damien Poyar, que nos vai cantar uma Jolie Tahitienne. E hoje vão dançar, certeza, que sei que eles vão dançar todas as quintas-feiras e aos domingos também. E então hoje vão ter sorte, porque vai ser o Damien Poyar com quem vão dançar esta tarde. Mas para já, vamos já ter aqui uma primeira para aquecer dele, do Damien Poyar, para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa, a Dona Esperança. E logo a seguir vem o Marco Paulo para a Glória também, para todos os ouvintes, da parte da Glória, para todos os ouvintes, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde também. Muita saúde para todos vós e todos para vós que estão à escuta também, da minha parte. E então vamos lá ver a Glória, que está um pouco doente, quando não fez programa, mas para a semana já vai estar convosco para também vos oferecer muita música. E então vamos lá ouvir estas duas canções e eu vou-te já seguir. Chaque instant du jour,

Maravillós, coração maravilhós, cantou Marco Polo, da parte da Glória, para todos os animadores, para todas as pessoas com problemas de saúde e também para todos os amarantinhos e todos os animadores. E agora vamos ficar aqui mais com mais uma dedicatória, porque são 11 horas 52 minutos e vamos aqui para ouvir uma canção. Vai ser mais uma vez o Dia dos Latinos de Bordeus, o Sr. Vítor Santos e a sua esposa Isabel, que nos vão contar a sangria, e é da parte de Paulo Costa para o Luís, para todos, o Sr. Martins também, para o Luís, para o Sr. Braga também, para o Sr. Saruga de Chateau Neuf, para todos os ouvintes, para todos os animadores. Muito obrigado, Paulo Costa. E então vamos lá ouvir esta bonita canção dos Deus dos Latinos 33, do Sr. Vítor Santos e a sua esposa Isabel, que nos vão cantar a sangria. Então até já. Hey, guys.